Vai, vai, toma, toma, toma. Vai, vai, vai. Vai, vai, toma, toma, toma. Vai, vai, toma, toma, toma. Minha ex é foda, minha ex tá me querendo. Minha ex é foda, minha ex tá me querendo. A atual tá brava, tá só o veneno. A atual tá brava, tá só o veneno. Se minha ex ligar de novo, tô tendo um pressentimento. A atual te pega e faz esse movimento. A atual te pega e faz esse movimento. É mão na cara, porrada, ex é só lamento. É mão na cara, porrada, ex é só lamento. Toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma. Esse movimento é mão na cara, forrada, eis o solamento. É mão na cara, forrada, eis o solamento. Toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Minha ex é foda, minha ex tá me querendo. Minha ex é foda, minha ex tá me querendo. A atual tá brava, tá só o veneno. A atual tá brava, tá só o veneno. Se minha ex ligar de novo, tô tendo um pressentimento. A atual te pega e faz esse movimento. A atual te pega e faz esse movimento. É mão na cara, porrada, ex é só lamento. É mão na cara, porrada, ex é só lamento. Toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma. Esse movimento é mão na cara, forrada, eis o solamento. É mão na cara, forrada, eis o solamento. Toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma, toma. Esse movimento, toma, toma, toma.